fazer sucesso. Depois de uma garrafa, uma boca sem graça, saudade e sofrimento, esse sou eu por dentro. Beijei, mas já estou sem ninguém do lado. Pra relacionamento estou fechado. Tranquei meu sorriso. Enquanto cê não volta de boca em boca, eu vou me distraindo. Fim de noite, carência de álcool, mistura de risco. E todo santo dia é isso. Taca álcool nesse coração infectado. Tô de fogo e pra piorar, apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar um buraco. Vai, volta, copo e cama pra consertar o estrago. Taca álcool nesse coração infectado. Tô de fogo e pra piorar, apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar um buraco. Vai, falta copo e cama pra consertar o estrago. Cê não volta de boca em boca, eu vou me distraindo. Fim de noite, carência de álcool, mistura de risco. E todo santo dia é isso. Taca álcool nesse coração infectado. Tô de fogo e pra piorar, apaixonado. A cada porra invento amor pra tapar um buraco. Vai, volta, copo e cama pra consertar o estrago. Taca álcool nesse coração infectado. Piorar apaixonado. A cada pó me vendo amor pra tapar um buraco. Vai faltar copo e cama pra comer.